cabeça não tem juízo. Quando te esforças mais do que é preciso, o corpo é que paga. O corpo é que paga. Deixa eu pagar, deixa eu pagar. Se tu estás a gostar. As frustrações, inibições, toda essa força que te aperta, o corpo é que sofre. As privações, mutilações, já não consegue respirar. deixa o escrito para assustar. Falam dois ou três, e se o número aumentar. Diz-me que solidão é essa que te põe a falar sozinho. Diz-me que conversa estás a ter contigo. Diz-me que desprezo é esse que não olhas para quem quer que seja. Mas tu estás sempre ausente e não consegues. É para amanhã, bem podias fazer hoje, porque amanhã sei que voltas a adiar. E tu bem sabes como o tempo foge, mas nada fazes para o agarrar. Foi mais um dia e tu nada fizeste, um dia a mais tu pensas que não faz mal. Deixas passar os dias sempre iguais. Quando pensas no tempo que perdeste, então tu queres, mas é tarde demais. É para que o trabalho faz, mesmo de quem diz que quer trabalhar. Eu sei que tu andas a procurar esse lugar que é certo bem contigo. Do que aparece tu não consegues gostar, e do que gostas já está preenchido. Mesmo de quem diz que está para adorar, é para amanhã, deixa lá, não faças hoje, porque amanhã tudo se há de arranjar. Ai, tu bem sabes que o trabalho foge, mesmo de quem diz que quer trabalhar. Cabeça.

satisfação. Não consigo compreender sempre esta sensação que estou a perder. Tenho pressa de sair, quero sentir ao chegar a vontade. Fiz da tua alma